Serquil, pensou que ia parar som de favela, parte do estilo tonelada. Mano é mano, não tem conversa, atravessada da BL. É nóis, vai, confirma a parada. Na zona sua aqui, zona sua, cor da pólvora, não deixa o céu ficar azul. Viaja na nossa rima, periferia melhor. Eu canto menos uma vida que se for na carreira de pó. Pó, rimando, falando pra quem tem ouvido. Não falo merda, seu ouvido não é pinico. Te levo comigo pra viajar. Cada vez que o grave fizer sua caixa suar. Tipo assim, mano, a hora é essa. Ver o rap espalhado, feito peste na favela. No microfone, eu tô no comando. Passando a bola pra mano, tão chegar rimando. Quem tem o dom, favelado tem o dom. Passando por debaixo da catraca, indo pro show. Faça sol, faça chuva ou sol. A correria não para, mesmo sem lugar ao sol. Quem desacreditou, viu? Quem viu, confira. Som de favela, parte 2, vê que vem a mil. Mil grau de atitude, disposição. É só começo, o alicerce ainda tá no chão. A posição do time atacante, rima coerente, mas nunca pro alto avante. Com pé no chão, sem viajar. Microfone, palco e voz, ingrediente pra revolucionar. Pros manos fica ligeiro, que o álcool mata. Sem você perceber, já perdeu tudo pra garrafa. Quero ver os parceiros alcançar a vitória, mano. Som de favela faz história. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Aqui na selva de pedra, o clima já esquentou. O conselho foi dado, mas o mano não escutou. Vacilou e rodou, aqui é natural. A chapa esquenta, o termômetro marcando mil grau. Quem corre na contramão, cai não é filme de ação. Os mano tudo aqui se ilude, então eu peço paz. Uma palavra bonita, também sou pacifista. Mas a paz não cabe, mano, onde não tem justiça. Os mano desocupado, caindo pro lado errado. Corria com história triste, que acabou no buraco finado. Tirado ali do outro lado, a violência assusta o boy no apartamento trancado. Mas fica aqui do meu lado, ficará preocupado com tanto pai de família, quase tudo desempregado. Projeto do cão, rouba banco ou mansão, as últimas consequências, prisão ou caixão. Só porque faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Os mano na rima, mandando pra cima. Rima é coisa séria, coisa que não se brinca. Leste, oeste, norte, sul, em qualquer lugar. Cada um tem que saber respeitar. Os mano correria aqui no dia a dia. Som de favela, boletim da periferia. Sobrevivendo entre o mal e o bem. Back vocal, levada, talento vai além. Bem, sei bem, bem. Cheguei, e na dificuldade, atitude vai além. Sei quem é quem, os mano do bem. Mal intencionado, atrasalado, tem muito também. Quem falou da BL, tem um dom, mano, tom. NT, confirma, soma comigo. DJ Mingo. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa. Faça correria, mano, não é à toa. Quem não é cabelo amor. Faça correria, mano, não é à toa. Bom maluco curte rap, não me enjoa.